EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Electronic Art. Edição para 18 de julho de 2013. Uma edição que espero que esteja a ser o que venha a ser do seu integrado. A edição de hoje vai ser muito especial. Vai ser a última que vamos trazer exclusivamente para a Antena Web. A partir da próxima semana passaremos também a transmitir este espaço radiofónico para a rádio, para a Serra Mar Web Rádio, com quem estabelecemos uma parceria. Vamos trazer aqui aos nossos ouvintes alguns momentos que certamente serão interessantes, digo eu, para quem gosta de música eletrónica. Vamos começar por uma brincadeira de Perry, aliás, de Kingsley Perry. A música chama-se Winchester Cathedral. Ele que era especialista em paródias e não só, também tem os seus momentos sérios, mas esta é mais para a descontração. Vamos conferir então esta obra de 1960, que vamos então aqui conferir. Esta é a música que abre a edição de hoje do nosso Electronic Arts. Bom, acabada que está a brincadeira, vamos aos momentos sérios. Vamos escutar agora uma sequência de 4 obras da Fruit White, que é um dos nomes que eu mais aprecio no mundo da música eletrónica. Fruit White, que em 1972 gravou Pequenos Circuitos, assim que se chama o álbum em português, Pequenos Circuitos. Foi editado então em 1972 e tem algumas peças clássicas aqui tocadas então, sério, que vamos conferir. Desde já, a Gymnopédia, aliás, Gymnopédia, assim está correto, de, enfim, número 1. Esta é uma obra que vão conhecer. São todos estes três temas, estes primeiros temas de artistas da música clássica renomeados. Renomeados, sem dúvida, seja de grande renome. Solfeggetto, como se chama a segunda música desta sequência de 4, e a terceira chama-se Anvil Chorus. Esta quase que aliás, dispensam as três apresentações, são três de facto de grande, grande reconhecimento. Por fim, uma que eu gosto bastante e que vou aqui destacar, de 1969, do álbum As Flores do Diabo, e que se chama Evening Harmony, a Harmonia da Tarde. A composição, como disse, é de 1969, e de todas as quatro que eu aqui ouvir, é indiscutivelmente a maior em termos temporais, ainda que só tenha mais ou menos 4 minutos. Vamos conferi-los então, e depois tenho mais um presente para vocês. Antena Web, Canal 1. Blood. The tender heart that hates the huge black void scattered from the luminous past. What dreams remain? The sun is drowned in its congealing blood. And like a glowing moth, your memory shines in me. Repararam, especialmente na segunda, no solfeggetto. Acreditem que, apesar disto ter estes sons, enfim, os sons sintetizados que havia na altura, a verdade é que isto era levado muito a sério. Ruth White tocou isto. Não havia como agora. Ou seja, o facto de ser sintetizado não quer dizer que não fosse tocado. Agora era tocado em sintetizadores, era essa a diferença. E a verdade é que, se repararem, não houve aqui grande edição. Há até pequenos desacertos, pequenas mudanças de compassos, mais rápido, mais lento, consoante a própria energia da música. E Ruth White transmite mesmo esta energia. Sem dúvida, um grande nome na música eletrónica. Enfim, creio que já não está entre nós, mas de todas formas não deixa de ser um marco na história da música eletrónica que nós aqui conferimos com muito, muito gosto. Os White Noise é que ficarão para uma outra oportunidade. Para já vou-vos deixar de 1967 Andrew Kazin e Thomas Z. Seppard, ou Z. Seppard, que é uma dupla que nos vai trazer um grande bolero. Eu digo grande porque tem quase 15 minutos. E é uma obra clássica inteira que nós vamos aqui conferir nesta edição do programa Electronic Arts. E esta é também a minha última intervenção, porque agora só volto para a semana e já voltarei a falar então da outra estação de rádio à qual me refiro, aliás, a princípio da emissão. Quero enviar então um forte abraço e dizer-lhe que já de seguida há mais uma edição de Salada Musical com Wander Rosala. E dizendo-lhe também que o próximo, aliás, Electronic Arts será então de volta precisamente no mesmo horário, quinta-feira, às 9:30 da noite. Boa noite e até para a semana. Okay. A, antenna web.